Paloma chegou e a gatinha vai dançar. Me convida pra sair, louca pra me seduzir. Assim, assim, com o seu gingado tão sensual. Ela é demais, oh yeah. Ela é pressão, na carretinha prisão, com Fábio refrigeração. A noite tá quente, treme, treme. Treme, treme, bumbum. Treme, treme, bumbum. Na carretinha prisão, com Fábio refrigeração. Ela é pressão, ela é pressão. Treme, treme, bumbum. Treme, treme, bumbum. Na carretinha prisão. De moral, solta o som e a pressão. É o diferencial, detonando só as balas, carretinha prisão. Conforme o refrigeração, impressão. Ela é moral. Treme, treme, bumbum, treme, treme, bumbum. Ela é gatinha, treme, treme. A lourinha, treme, treme. A ruivinha, treme, treme. A morena, treme, treme. Treme, treme. Ela treme. Valcat. DJ Elias Magdão. DJ Daniel. De Curuçá! Ei, moleque, quero pra mim! Assim! E aí, DJ? Ei, vem pra cá, fim de semana chegou! E a gatinha vai dançar! Me convida pra sair, louca pra me seduzir! Com o seu gingado tão sensual, ela é demais! Ela é pressão, na carretinha prisão, com Fábio refrigeração! A noite tá quente, treme, treme! Treme, treme, bumbum! Treme, treme, bumbum! Na carretinha prisão, com Flávio refrigeração. Ela é pressão, ela é pressão. Treme, treme, bumbum. Vamos pra cima.

Vamos lá, família! www.tecnomelody.com Tocando no 12. De qualidade que agora já chegou. Da liba da lação que a galera aprovou. Vou com minha gatinha no embalo desse som. DJ Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Dá-lhe a chicotada, dá-lhe, dá-lhe no animal. Faz o chifrinho que aqui tu tem moral. Dá-lhe a chicotada, dá-lhe, dá-lhe no animal. Faz o chifrinho que aqui tu tem moral. Essa é a batida consagrada, meu irmão. Venha ostentar que no badala é pressão. Essa é a batida consagrada, meu irmão. Venha ostentar que no badala é pressão. Dá-lhe a chicotada, o badala som que vai tocar. DJ Fábio, Rafael, Darlan e Josias, no comando do búfalo animal. A chicotada vai levar. Dá-lhe a chicotada, o badala som que vai tocar. DJ Fábio, Rafael, Darlan e Josias, no comando do búfalo animal. A chicotada no 14 de DJ. Olha só, Pedro, é que malta. Pode me entender se o meu erro é te amar. Baby, o tempo vai curar a cicatriz dessa prisão. Baby, os olhos imaginam você linda nos meus braços, fazendo amor comigo a noite vem, fica comigo. Banda Revolutions e Yuri Produções. Vamos pra cima. Pode me entender se o meu erro é te amar. Baby, o tempo vai curar a cicatriz dessa prisão. Baby, seus olhos imaginam você linda nos meus braços, fazendo amor comigo a noite vem, fica comigo. Prove seu amor pra mim, baby. Ei, DJ, o que foi que aconteceu? A nave do Ubi tá invadindo a cidade. Ei, DJ, o que foi que aconteceu? A nave do Ubi tá invadindo a cidade. O pessoal da rua tá repetindo isso aí, paca. Manda os fabulosos. É o Rubi que tá chegando aí. É o Rubi que tá chegando aí. É a nave invadida e a galera vai curtindo com o som do poderoso. Chegando de mansinho, sai da frente que lá vem novidade. É a nave do Rubi invadindo a cidade. Sai da frente que lá vem novidade. É a nave do Rubi invadindo a cidade. Tem Juninho considerado pra tocar. Tem Jean Apolo para detonar. E também Bruninho e Diego Digital. Esse quarteto é fenomenal. DJ Ulisses, DJ Carlos Drummers. Ei, DJ, o que foi que aconteceu? A nave do Ruby tá invadindo a cidade. Ei, DJ, o que foi que aconteceu? A nave do Ruby tá invadindo a cidade. O pessoal da rua tá repetindo isso aí. Sempre te fiz o bem, mas você nunca me valorizou. Você só me fez sofrer. Procurei um novo amor. Eu sei que tá difícil encontrar um verdadeiro amor. Oh, oh. Eu estou aqui, você não me quis assim. Se enganou, confundindo o nosso amor. No guerreiro do chão, a cor de Daniel, eu vou. Oh, oh. Com a equipe Shuri Shuri, família Shuri Shuri, eu tô. Oh, oh. No guerreiro do chão, a cor de eu vou, oh, oh. Com a equipe Shuri Shuri, família Shuri Shuri, eu tô, oh, oh. Bora lá, Dudu! A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team. Sempre te fiz o bem, mas você nunca me valorizou. Você só me fez sofrer. Procurei um novo amor. Eu sei que tá difícil posso encontrar um verdadeiro amor. Oh, oh. Eu estou aqui, você não me quis assim. Se enganou, é que você jamais viu. Ele vem do Marajó, poderoso cavalo indomável. Eu tiro com o cavalo indomável, meu amor. DJ Skate e Dieguinho vão tocar, vão detonar. E DJ já isso manda ver, com um show que agita a galera e faz tremer. Então sinta a emoção no ar, ele vai fazer você dançar. Poderoso cavalo indomável, agitando em todo o Pará. Venha sentir a emoção que acelera o meu coração. Deixa a batida te envolver. É o cavalo indomável que bota pra tremer. Que o show do Águia vai começar. Onde diz Alice e Juninho Pop. Se prepare que o show do Águia vai começar. Onde diz Davis e DJ Nandinho. Atenção na veia, é isso aí que a cada banda Revolution. Nós estamos de volta, junto e misturado. DJ Yuri Produções. Vamos pra cima. Se prepare que o show do Águia vai começar. Onde diz Alice e Juninho Pop. Se prepare que o show do Águia vai começar. Onde diz Davis e DJ Nandinho. desce. Então mexe a cabeça, o ombrinho vai tremendo, vai. É o Aiga de Fogo Super Pop. Então mexe a cabeça, o ombrinho vai tremendo, vai. Tô no cenário virtual do pop. Se prepare que o show do Águia vai começar. Onde de Davis e DJ Nandinho.